Pichelé 6313, contato Radana de colagem, tipo para nível de voo 360, voo Leda. 360, Leda, Pichelé 6313, cansei. Pan 3305, copy. 3305, autorizado para o aeroporto de Guararapes, via PESU 17, nível 330. Saída PUCA de Maracaju com primeira curva esquerda. Transponder 5575, controle Salvador 120, décimo 8. Recife 330, via PESU 17. Saída PUCA de Maracaju. Olha, 5575, controle 1208, 3305. Correto, chamo pronto, pronto, 5. Tá pronto no 5, 3305. Autorizado, chamo táxi. Autorizado, chamo 3305. Olha, azul 4070, pode voar aqui a 2430. Autorizado 366 da presente 4070, dessa para 2500 PES, 1904, autorizado a final em Renato, a porta passando 366. Para 2500 PES, proa 366. Autorizado para 300, porta passando 366, 4070. Bom, 3178 passou, Serra Vida 366, baixada e travada, estabilizado final em Renato. 3178, completa final do procedimento em Renato, torre 9895. 9895, a torre boa, 3178. Sete 3305, aguarde, 3 e 30, São Gonçalo. Corre, Salvador, boa noite, 3178, com a 1.5 do Serra Vitor 372. 3178, ponto autorizado, vento 110 graus, 11 nós. Ponto autorizado, 3178, pode estar confirmando o vento? 110 graus, 11 nós. 178. E a torre 1895, 3305, ponta baixa. Torre Salvador, boa noite, 3305, pronto. Posição 3305, na final, arruído da companhia. Fazer passagem do mesmo, autorizou a ganhar e manter pista no zero. Passagem do aeronave da companhia ali, mantém, 3305. 70. Azul 4070, completa a final do procedimento em Renas. Chama torre 9895. Completando o procedimento, 1918 decimal 95, azul 4070, boa noite. Boa noite. Salvador azul 4070. Luiz, 1178, sala 12, libere e chame 12, 1297. 1219, está 3178. Boa noite, azul 4070, continue a aproximação, aguarde, vista livre. Vento 120 graus com 10 nós. Vento azul 4070. Vento 3305, autorizado a decolar, pistão na 0, vento 120 graus, 10 nós. 3305, decolagem 3605. Prisma 78 Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette ao 09, 3178. Bono 723, descendo identificação, isso para 4.000 pés, existe no 014, o presente hoje Serra Vitor 368. Quando direto Serra Vitor 368, descendo até 4.000 pés, avistado 1014, o voo 1723. Boa noite, está sob contato radar, vou para nível de voo 330. Após 2.000 pés, vou direto Jamo, após Jamo, Aracaju. Ok, 330 direto, após 3.000, direto Jamo e Jamo, Aracaju. Obrigado, 3305. Após 2.000, o TAN 3305. Opa, desculpa, 2.000, quando Jamo está presente? 3305. Sem problemas. Bono 723, só está aprovando o Serra Vitor 368 em virtude de área publicada no Tere de Aratu. O senhor vai manter a prova do Serra Vitor 368 até a radial 310 de Salvador e após o encaminho para o 366. Obrigado, Bono 723. Até a 310. Negativo. Vai dar de Oceania 224, autorizado para Aracaju, via Upper Zulu 17, confirmando via Golfo 677, nível de voo 190, a saída é a saída Conde, é colada 190 com curva à esquerda, o código é o 5005 e o controle Salvador 120.80. Alfa Juliette para o 08, Azul 4070. 305, chame em Recife, no 2085, alternando 2545. 2085, 2545, muito obrigado, bom trabalho, uma boa noite. Realmente, um bom voo. Deu. No 723, você para 2500 pés, ajuste no 014. Terceiro, até 2500 pés, ajuste no 014. Boa noite, 723. Bono 723, apresente sua autorizada para o serviço 366, autorizada para o final do procedimento RNAVE, pista 1092. Bono 723. Serra Vitor 366, lida RNAVE, pista 10, gol 9723. rápido, Oxanã, posição 3, pushback, acionamento. Autorizado, chame táxi, o chame 6224. Vai chamar táxi, 6224. Zona 723, estabilizado. Na final, igual 723, campo à vista. 723, completa a final do procedimento RNA, 1895. 1895, 723, boa noite. Boa noite. Prego 1723, RNAV, pista no zero. 1723, avistado pelo projeto pista no zero, então a centena 29. E depois pista no zero, 1723. Oxanã 6224, 102 a bordo, estamos com 2 horas e 15 alternando retiro. Bom, 6224 do Oxanã, autorizado táxi Índia, ponto esperado no 0, estou em Salvador no 9 desse momento 5, ajuste do altimento no 0 no 4. Resultado 1014, táxi Índia via Índia, ponto espera 1895, Oxanã 6224. Uno 723, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, 1723. Salvador, Janamia 224, próximo ao ponto 090, tá bom. A minha decola pista no zero, Janamia 6229. Controle a General 6212, investido a 1, 5, 0, raiz. General 6212, acendo identificação, fiz agora 25003, na Pro de Serra Vista 366, o ajuste em Salvador 1014. 1014, 25010, Serra Vista 366, 2012. Salvador, 6224, obrigado, bom trabalho. Janamia 6224, está passando 1510. Janamia 6224, boa noite, está sob contato radar, subiu para nível de voo 190, após 2000 pés, vou direto com o dia. Até o 190, após 2000 pés, voa direto com o dia, 6220. Boa, boa noite, 68, passa 2560. Boa noite, 68, acendo identificação, vou direto na revista 366, descendo para 4000 pés, ajuste 1014. Identificou, desce para 4000 pés, na cor da revista 366. Xené 6212, autorizado a chamar o procedimento RNAVE, reporte passando Serravita 366. Autorizado a RNAVE da 110, reporta passando a 366 mesmo, 212. Passando o Sierra Victor 366, Xené 6212. 6212, o Xené completa o final do procedimento, torre 9895. 9895, boa, 6212. Boa noite, 68, desça para 2500 pés, o Xeno 014, autorizado a final RNAV, a porta passando Sierra Victor 366. Aqui, eu desço para 2500 pés, a porta ela passando Sierra Victor 366, boa noite, 9. Pouso coluna 10, CNR62, não dá. Quatro, está 1-4 milhas sudoeste da posição Conde, serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju na frequência 120 do sinal 5. 1-2-0-3 para Aracaju agora, na minha 2-4. Boa noite, 3-6-6, boa noite, 1-8. Boa noite, 6-8, completa sinal do procedimento chama a turma 1-8, decimal 9-5. Boa noite, 1-8, decimal 9-5. Salvador, boa noite, 6-8, na final, deu 0-9. 6-6-2-2, sala 4-9. Libera a direita, chame na 2-1 nesse balão, certo? Direita, 2-1-9-6-2-1-9. Gol 1-8-6-8. Avistado, reporte, passando o Serra, do 372. Vamos lá, 372, boa noite, 6-8. Salvador, Oceano 62, 1-2, entrando Gol. Oceano 62, 1-2, Alfa, Kilo Flight 3, fique atento ao balizador, provavelmente a posição será 2, Lima. Ok, Alfa, Kilo Flight 3, 62, 1-2. Foram 372, boa noite, minha mãe. Eu trouxe a Terra com 10 nós, autorizado, Cristian, boa noite, minha mãe. Autorizado, senhor. Brown, Brazil. Confirm? American 230, like to pick up our clients in Miami. American 230, ready to copy. Ready to copy. American 230, ready to Miami. Kilo Mike India Alpha via Brazilian 20. Then position Oscar, Papa Romeo, Echo Mike. Then as filed. Flight level 340. Borba departure. Bravo Oscar Romeo. Bravo Alpha departure. Then Moon transition. Departure runway 10 after departure left turn is call code is 5021 and departure control frequency 120.82. United 330 clear to Miami. The Bordeaux departure MM transition. Upper Zulu 20 to Oakland at 5, final flight level 340. At departure, left turn, squawk 5021, departure 3120.82. Redirect is correct, corner for pushback and start, then number 10. We'll call back, and our 2 to go. Go 1-8-6-8, Alpha, Juliet, Portão 05. Alfa Juliette, portão 058, obrigado. Xenemia 212, seu portão era 2 Lima. Confirmando sua posição. 2 Lima. 2 Lima, confirmando o estabilizador. Está no 3 Lima o balizador do 6212. Ah, então siga o balizador, né? 6212. Estou confirmando o estabilizador, foi usado 3 Lima, 6212. Portal 023, Discog Ident, descend to 4,000 feet, CNH 1014, fly heading 7368. Sierra Vito 368, for final RNA runway 10. Ground, American 230. Go ahead. Yes, you gave us the Bordeaux departure. Bordeaux departure. Menin transition. There is no Menin transition. Roger, you will make Bordeaux departure. Bravo Oscar Romeo Bravo Alpha. Then you will fly Menin position. Bordeaux then fly to the Menin position, American 230. That's correct. After Borba, Bravo Oscar Romeo Bravo Alpha, you fly Menin position. November Echo, November India Mike. Then Echo Zulu 20, then as file. That's copy, thank you. 2126, 2127 para 2127.